Canaã 314, decolar 250, 20 de cima 8. 208, Canaã 3, cono 4. Salvador, Canaã 63, não, boa tarde. 4206 na 08, para o Facebook Canaã. Azul 4206 na 08, aguarde. 40066 tem livre ingresso no quadro principal por gate 07. Sim, ingresso no quadro principal por gate 07 ou no 66, obrigado. Já sem contato radar, reporte parte do Pituaçu. Sou no 869, chame Recife, 1260, ao termo 28, decima 8. 60, 288, 869. Quase o 4206, ele é condição de fazer o curso de forma liberal gate 08 para a nave da companhia? Afirmo, tem condições. Autorizado, o azul 4206, chame táxi. Anistia, chamada para o táxi, 4206. O azul 2639, ingresso a Juliette do Hotel, o nome da companhia vai iniciar o curso da presença, liberando o gate 08 para o seu parqueamento. Estou recebendo 407. 3297, chamou para cópia? 3297, chamou para cópia. Autorizando Salvador Guarulhos, via UPZ 10, Salvaté, nível de voo 320. Sou da Eulê da Motiva, decola opcional 0 com primeira curva direita. Transponder 5074, controle 1208. A 3897, autorizado São Paulo, Marulho, 1320. Capuzilu, 10, Tamaté. Sai da Eulê da Motiva, transponder 5074, controle 1208. Sou 3897, decola opcional 0 com primeira curva direita no perfil da saída da EL. Tivo 10, curva direita da EL. Então, 3297, chame pronto. Sim. Para o táxi, 26201, após 140, autonomia de 450, alternando o Guarulhos. Então, confiei em Guarulhos, vou chamar 6201. Confirme POB e autonomia. Confirmo, senhora. 140, aborda 140, autonomia de 4 horas e 50 minutos. Guarulhos é o nosso alternativo. Respondo 40, 4 horas e Guarulhos alternativa? Afirma, Matheus. Será 6201, autorizado o táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 0, no 3. Táxi, 295, obrigado. Ajuste no 0, no 3. Me questionou para cópia? Chanela 6259, gente, na Oscar. Chanela 6259, Oscar confere, para guardas autorizados, via PC 190, Taubaté. Nível de voo 360. Saindo da Euleta Motiva, decola opcional 0 com primeira curva direita. Transponder 5104, controle 1208. Senhor, chanel 6259. Caiu ainda mostra essa ida, da 10, transponda 5104, sobre controle 1208. Chile 6259, com primeira curva direita no perfil da saída da Elsa, me pronto no 03. 295. Oi, muito boa tarde, é o Charlie Alpha Fox. Papão, meu Charlie Alpha Fox, prossiga. Passou o pessoal sul, tô mandando 510, a intenção é pouso no pátio do Grão. Azuba 206, você confirmou, Pedro? 126, 127. Azuba 206, autorizado ataque até o ponto de espera, via Pátio no Índia, no ponto de espera, torre. 1-1-8, decimal 9-5, hoje o geossímetro 0-3. Pátio principal, Índia, ponto de espera, vai chamar torre, 10895, auditado no 3. Azul 4206. Aeroona, decola 257, 1-2-0-0. 208, obrigado, 6201. 1-2, está no 3 Lima, puxa o acionamento. Passo 27-2, coordena equipe de história. Chama já. 6201, confirma o transporte acionado. Afirmativo, Sarita, deu probleminha aqui, mas já foi solucionado. Pode contar do radar. Sané 6314, chame Recife, frequência 12545, alterna 2685. Recife, 12545, 2614. Sané 6201, contato radar na decolagem, subo a via da EL para nível 360, confirme a atitude para você. Pode confirmar? Confirmar a informação? Considero agora recebo o modo Charlie, passando 2.207. Ok, pode valer, autorizado. Solo, Torre, Salvador, o azul 4206, espera da 10. Azul 4206, boa tarde, Alinda Cola, Cristina 0, 140 graus, 099. Alinda Cola, 10 para azul 4206. Sente, olha pra Fox, 59, frequência livre. Romeu, Charlie, Oscar Fox. Papa Romeu, Charlie, Alpha Fox. Alfa Fox, só confirme o horário do seu plano. Controle 2080. Vai chamar controle 2080, azul 4206. Tá, Salvador em Rimar? E a decolagem perfil Puka. O 4206, contato radar na decolagem, vazia Puka para nível 350. Vazia Puka para o 350, azul 4206. 1-1-8-9-5, ajude o altímetro no 0-3. Vida Ponte Pé, quando pronto, torre 18-9-5. Golf Kilo, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0-3 padrão, informe na final do ETB Zulu. Bom dia, motor na final, Oscar. Patango Oscar Golf, encerra completa aproximação, enxame 2, Salvador, 1-1-8-9-5. 2-9-5, Oscar Golf Kilo. Torre Salvador, boa tarde, azul 2-7-2, ponte pega pronto. Azul 2796. Vento no 30 graus e na 09. A livre é minha, fala? Afirmo. Oi, Papatango Oscar Golf Serra. Papatango Oscar Golf Serra, ter o sinal da dona... Continua a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando, Oscar Golf Serra. E alterna 128.35. 2-2-2-2-3-5, Charlie Alpha Fox, afirma, acabou de chegar aqui no nosso sistema. Salvador RMA autorizado, com rumo norte, em coordenação com a torre para decolagem. Acione 01157 no transponder, vai manter a escuta da torre até o COR, 500 pés. Papa Romeo, Charlie Alpha Fox, confirma só para ouvir autonomia. 1-2, decolada 04, chama o controle no 20.8. 208, obrigado. Trono 03, bom voo. Tiana passou, que prossiga. Seria Conde para o nível 170. Seria Conde 17027, 12 azul. Autorizado, 130 graus com 109. Todo solo, cara, com foco, avisou com a Rimar. Tem que aportar no solo controlado? O Thiago Fox. Vai aportar. Oficial, aguardando a autorização de pouso, 1-0. Tá atualizado, 1-3-0 graus, 1-0 nós. Acho que eu vou ficar pra pista 1-0. Oficial. 1-2-5-4-5 alternando 1-2-6-5. Obrigado. Até mais. Está estabilizado o Oscar. Oscar Golf Kilo, completa final, chame 2 Salvador, 1-1-8-9-5. Continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando, vamos lá. Salve, PLB, usa 3397. Então, 3397, ele já está com espera, via parte no Índia, não ponto espera, torre 1-1-8, decimal 9-5. Ajuste altímetro 0-3. Albuquerque, hotel, quilo confirme, radial ideal de saída e o passo de pista que decola. Radial 160, confirme. Golf Serra, solo 08, 120, decimal, corrigiu 1219. Ok, no right, copy. Papatango, Oscar, Golf Kilo, quero dar pouso na 0, na 3, 0 graus, na 0, 9. É, então, bom. After flight, 20 rules. Take off, 17, up the departure left. Escolque 5072, Salvador Departure 120, decimal 8. Boa tarde, Papa Tango Victor Kilo Delta. Está em contato com o radar em Coral. Vou na proa de Mari para a chegada a Mari. Chame no ideal descido. Ajuste padrão no 0 no 3. Madame Gosco Hotel Kilo, conforme persons on board, Judith alternate. Madame Gosco Hotel Kilo, contact the tower 1-8-95, for setup and push. Q&A 1013. Bye bye. Papatango, Oscar Serra, Oscar Golf Serra, ajudando o sol. Oscar Golf Kilo, sala zona 0, libera direito via Delta, 2-1-9. 2-1-9. Fala, Salvador, boa tarde, gol 1-6-4-5, informação Oscar, autorização para vitória. Gol 1-6-4-5, a base cópia número 2. Parado, né? Fala, Oscar. positivo, Fox Kilo, Oscar, Golf Serra, Pato 3. Patango, Oscar, Golf Kilo, prossegue Fox 3, a retaguarda do carro à frente, via Kilo, quando lá observa o sinalizador. Azul 2639, número 3, cópia guarda. Vai dar. Subita Kilo Delta, desça para 4.000 pés com ajuste no 013. Olimpo 08, então para troca remetida na pista 10, em coordenação com a torre, com o tráfego aproximando a pista 10 de decolagem, a 1.000 pés, acione 01, 21 no transponder. Afirmo, 021, chame pronto para táxi, o Olimpo e 08. Ouvindo o PLB? 07, a sua atitude pode ser 1.000 pés ou 1.500 pés em coordenação com a torre devido à aproximação dos tráfegos. O Olimpo 08, chame no ponto de espera do hotel. Salvador, boa tarde, Golo 966, chama a sua resposta. Golo 966, acione a identificação, desça para o nível 070, chegada Mari, o ajuste no 0 no 3. No 0 no 3, para 070, chegada Mari, Golo 966. 308, boa. Autoriza o presente Boa Itap, Golo 966. Autorizado ITAP, gol 1966. Quanto ITAP está presente, 966. Copia. 94, não vem pra... Autorizado Salvador Vitória, via Pêssego 44. Nível de voo 360. Cidade Olinda, após direto Porto Seguro. Da corda pistona 0 com primeira curva direita. Transpone 5110, controle 1208. Começou a saída bonita, beleza? Não copiei? A saída? Da Eoleta, Porto Seguro. 06259, posição 3, chuveiro de acionamento. Foram 645, 360, que é o Pesulo 44, saída da Eoleta, Sessão Leda, direto Porto Seguro, decolando da 110 com curva direita, transponder 51110, controle 120, décima 8, gol 645. Foram 645, atendimento correto, posição 02, chame pronto. Manaus, 945. Chame a 259 e direcionar a chame táxi no 03. Why can't I sort of pie? QNA 21013. Firmo, o Vitor Kilo Delta está livre, será vetorado pela esquerda devido à ultrapassagem no Boeing 737 à sua retaguarda. Informação veio muito baixa, não consegui copiar os dados. Pronto para o táxi, 169 é o PLT, 5 horas e 15 até na Galeão. O Xené 6259, autorizado o táxi até o ponto de espera via Inter no ponto de espera Torre. 1-1-8-95, hoje de altimetro no 0 no 3. 0 no 3, vegetais até o ponto de espera do 0, Xené 6259. Sequenciamento por vestida na proa 0-1-0, pelo Mickey Magnus. A radial 290 do VR Salvador. Radial 0-1-0, limitado a magnética 290 de Salvador. Vitor Kilo Delta. Voo 1966, disse manter o nível 060, informa o tráfego, posição de 1 hora, afastado 10 milhas. É um papal Patango 4 com proa norte agora, descendo para 4 mil pés. 6 mil, na frente do tráfego, voo 1966. Chama agora Recife, frequência 128.35 e alterna 125.1. 28.35, obrigado, bom também. Patango Vitor Kilo Delta está reautorizado, descida para 3 mil pés. 3 mil pés, descida, Vitor Kilo Delta. Salvador, da 2039. Prossiga. Reportando a recuperação. Meia 39, autorizado RJ, nível 300, decola pistão no zero, curva à direita. Saída da El Leda, seguro, via Upzulu 44, após aldeia. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5112, transponder. Autorizado, Rio de Janeiro, 1200, via Upzulu 44, decolada 10, descida da El Leda, após direto, seguro, decolando com curva à direita. Controle 208, aciona código 5112, o azul 2639. 2639, cotidianamente está correto, são prontos para tiver acionamento. Camará. Solo, Anca, Gol, Filo, está no 3, solo, dito fácil, está até o 45. Solicito o táxi até o PAD, tá no 3 agora. Quero até o Kilo, good afternoon. Good afternoon, Papa Tango Oscar Hotel Kilo, radar contact on the passive flap level 200, you're clear to fly direct to Arbor. Clear flight to fly direct to Arbor, to flight level 200, Oscar Hotel Kilo. Tipo 08 autorizado, ingresso Juliette até o ponto de espera. Climb to flight level 200. Flight level 200, Oscar Hotel Kilo. Pronto para a cópia. Pronto, 3283 para Brasília, aguarde só um instante. Cópia, prepara Arbor 1. Arbor 1, 3283. Aproveita esse local para ir a executar o procedimento R9. Pega de novo, legal, vai. Para a posterior Delta. Delta para a final do NDB Zulu. Eu fiz uma navegação agora na Pro de Duna. Está afastado 14 milhas sudoeste de Duna. Eu fiz uma Pro de Duna e ainda mantém a 3 mil pés. É 259, decolado 23, time controle de Salvador, 1208. 208, chanel 259. Sempre push no 02, chama ataque. Sempre push no 645, chama ataque. Controle Salvador, botado chanel 6259, 4300. A da El Leda, se possível, vou direto do Motiva. Canal 6259, boa tarde. Está em contato o radar. Vou para o nível 360, inicialmente vou em Leda. 360, inicialmente Leda, Janeiro 6259, obrigado. Azul 2712, está agora 1 minuto para a posição Conde. Mantenha o nível 150, chame Aracaju na frequência 120.3, tenha serviço radar encerrado. 303, até a volta. 3283, autorizado, Brasília, nível de voo 360, decola da pista no zero com primeira curva à direita, na subida Arbor 1, após voo elenco, intercepta Pesulo 17. Código transponder 5120, controle Salvador 120, decimal 8. Irmativo, então, autorizado Brasília, no nível 360, decola da 10 com curva à direita, Arbor 1, reversa, Pesulo 17. Correto, tá no 3283, chama pronto pro estacionamento. Camarada, já. Oscar Kilo autorizado, ingresso no pátio principal até a Taxway Lima. Na Taxway Lima, chame a torre 198.95 para prosseguir o táxi, possível táxi via pista. Camarada, todos, Paulo, poderia seguir Oscar Kilo, vou ficar. Oscar Golf Sierra, está autorizado a seguir na Oscar Golf Kilo, na Lima, chame a torre em 198.95. Camará, a torre na Lima, graças a Deus. 195, vou no 9NN, obrigado. Mano Azul, 2639, chama push? Ah, firma, botão 8. Aguarda 3 minutos para puxar o azul 2639. Aguarda 2639. Aguarda autorização após 3 minutos está autorizado. Aguarda autorização estimada em 3 minutos. Ah, fecha. 208, quer falar 226, time controle Salvador no 208. Salvador 208. Que só no 60. Azul 2781, critério da conquista autorizado, nível de voo 160, decolando da pista no zero com curva à direita, na subida Arbor 1, após Elefa, após o Pilore, direto vitória da conquista. Código transponder 5126, controle 120, decimal 8. Utilizando o saio da conquista, 160, decolando 10, subindo a curva à direita. Perfil Arbor 1, Elefa, Oplor, direto vitória da conquista. 5126, transponder 120, decimal 8, controle 271. 2781, correto, chama pronto, estacionamento. Sim, 2781. 639 da Azul, autorizado, puxa no 08, chama táxi. Ele puxa um ataque 2639. Táxi de Gol no 645, 142 a bordo, 3 horas e 36, alternando Galeão. Sente via Índia, com a temperatura 1895, 63 no ajuste, no 645. Autorizado, vento na 30 graus e na 0 nós. Autorizado, pouso no 0, vou no 966. Controle, está estabilizado em TV, isolou, deixa no 0, vem para aquilo delta. Papa Tango Vitor Kilo Delta, completa a final, chama a torre, Salvador, 118, decimal 95. 118, decimal 95, Vitor Kilo Delta. Papa Tango Oscar, Hotel Kilo, Real Clear Fly, Direct Oscar. Muito claro. Papa Tango Vitor Kilo Delta. Papa Tango Vitor Kilo Delta, torre Salvador, pente na aproximação, aguarda instruções, por favor. Oi, na presente o Vitor Kilo Delta está em condições visuais, propõe mudança de regra de voo e solicita pouso na 107. Ok, gente, cancelada os 29, da presente abandona a final da 10 com curvas pela esquerda e repassa na final da 107, Vitor Kilo Delta. Gente, abandona a final da 10 com curva pela esquerda, reforça na final 107, Vitor Kilo Delta. Tango Oscar, Hotel Kilo, Red Clear, Fly Direct, Ops Clark. Fly Direct, Ops Clark, Hotel Kilo. Tango Oscar, 2639, todos concentrados a bordo, 3 horas e 5 minutos. Tânico Recife, Oxenai 6259, frequência 128.35 e alterna 125.1, o teu bobo. 2235, alterna 251, obrigado. Sem Tango Golf Sierra, boa tarde. Zona 966, sala 30, no 20 decimal, corrija no 21 decimal 9, vou livrar. 319 vibrando, 966. Salvador, boa tarde, Zona 966. 966, boa tarde, Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, antes do Juliette vai reportar no 966. Controle pro 08, vem comprou da CEASA, aguarde transferência de comunicações. Mantenha o nome velho. Quando 10, pro da CEASA, aguardou transferência. Salvador, azul 2639, com 0090, pronto. Gol no 645, decolada aos 32, chame o controle, 20.8. 208, 645. Azul 2639, ali mantém. Ali mantém, 2639. Sinal, pista 17, baixar travado, Vitor Kilo Delta. Restar, Vitor Kilo Delta, pouso autorizado no 7, 130 graus, 109. Cruzado, pouso, puxa no 7, Vitor Kilo Delta. Chegou no 645, está em contato radar, suba para o nível 360, autorizado o Leda. Leda, no 645. 308, chame agora a Torre Salvador, frequência 118.95. Para o patrão 18.95, o Leda 08. Quilo Delta, no salão 33, libera a direita. A estação na frequência livre, BT. Torre Olympus 08. Olympus 08, prossiga, torre. Tá, tá transformando a rota agora. A gente vai entrar no curso de braço do visual. Para a minha destino aqui de hoje. Sim, dá pra gente autorizar o ingressar a perna do vento? Com as instruções. Tá, problema tá no vento, tá guardando as instruções do Olympus 08. Tá. Tango Oscar Hotel Kilo, contact Mal Recife Center, frequency 126.0, informable 128.8. 126.0, 128.8, tá lá. Vai, tá lá. Azul 2639, decolagem autorizada, 130 graus, 109. Iniciado azul, 2639. Olympus 08, ingressando perna do vento no seu través. Gente, reporta para girar base. Reportará para girar base, Olympus 08. Toque major. Azul 2639, decolar 235, 120.8. 08. Olhe, azul 2639. 2639, contato radar na decolagem, subiu para o nível 300, após 2000 autorizado, Leda. 300 após 2000, Leda. Está pronto para girar base, Olympus 08. Tem autorizado base, reporta na final, trem checado. Tirando base, reporta na final, trem checado, 08. base para final da 10 com 3 embaixo, checado, toque arremete, Olimpo 08. Tente Olimpo 08, toque arremetido autorizado, nível vento 1, 4, 0 graus, 109. Exibe toque arremetida na pista 10, Olimpo 08. Fala o TAN 3283, agora para o táxi, Campinas alternado, 324, Realmente 230. TAN 3283, autorizado o táxi via parte principal em Índia, no ponto de espera com a torre em 11895, ajuste no 013. No 013, ponto de espera, 2295, ligaram uma abordagem 3283. Vá para treinamento, Olimpo 08. Charles 38. Curva esquerda, anumente antes pés, repórter-me através norte. Curva esquerda, repórter-me através norte, Olimpo 08. Chame agora Recife, 12835 e alterna 12251. 45, no meio 45. 45, chame Recife na frequência 128.35. 12835, no meio 45. Torre Olimpo 08 mil pés, perna do vento no seu través. Sente, a longa perna do vento igual a instruções. A longa perna do vento aguardando. Tá 3283 pronta? Ainda não, 3283. Olimpo 08 autorizado, girar a base, reporta nacional, trem checado. Girar a base, reporta final, trem checado. Man para efetuar a chegada man. O ajuste no 013, chama no ideal descida. Salvador, o Azul 2639, possibilidade de voo seguro? O 2639, chame Recife agora e solicita o mesmo na frequência 12835 e alterna 125.1. 2835, alternativa 251, 2639, boa. Só o meu Mike Serra Golf, corrigindo, está 62 milhas em Salvador. Com o trem checado, toque arremete, Olimpo 08. Gente, exibe toque arremetido, vento no 3, 0 graus, 109, Olimpo 08. 08, toque arremete, pista 10. 3197, informação Oscar, posição 9, autorização Rio de Janeiro, Galeão. Tá, 3197, Galeão, prepara da El Lederumi, aguarde o seu de copo. Da El Lederumi, na sua escuta para 4-3. Serra Golf, vista para 4.000 pés com ajuste no 093. Pois, 08, tô correndo até os 43, curva esquerda no 1500 pés, reportando outra vez, norte. Tipo 08, curva esquerda, 1500 pés, perna do meio, reportará através norte da torre. Decolagem autorizada, pistona 0, vento no 4 de 0 graus, 09 mais. Ele decolagem para 323, obrigado. Olympus 08, perna do vento, 1500 pés, través norte. Velocidade de lavagem, aguardando instruções, toque remetida, Olympus 08. 08, reportará para de lavagem. Da base, Olympus 08. Obrigado, Olympus 08, reporta na final 3 checado. Vira base, reporta na final 3 checado. Então, 3-2-3, decolando as 4-6, chama o controle 2-0-2-8. 2-0-8, muito obrigado, boa tarde, bom serviço, direito. Boa tarde, bom voo. Obrigado. Boa tarde, Alta 3-2-3, decolou na sua escuta. 3-2-3, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Elefa. Ok, direto Elefa, 3-2-3, muito obrigado, senhor. Sinal 1-0, o trem embaixo checado para toque repetido ali, 0. Autorizado, toque remetido, 1-3-0 graus, 1-0-9. Olimpo 08. Livre, toque remetido, 08. E 8-1, Tempo 08, ocorre meteu 49, curva esquerda, reportando através norte. Curva esquerda, apenas bem, reportando através norte. A 1500 pés. Azul 2781, autorizado a linha de mantenha 0. Autorizo o Olimpo 08, botei 1000 pés no tráfego? Afirmo. Ok, 1000 pés, apontará a Fernando Vento. Aqui em 3197, galera, um período.